foi a primeira vez, a mais forte talvez, que alguém fez meu coração bater descompassado assim. Foi um tiro no olhar, tanta pressa de amar, e uma febre tão louca queimava na boca. Tive que me entregar. Foi a primeira vez, quem sabe nunca mais, pois ninguém soube arrancar de minha falta que você me faz. Fiquei tão preso nesse amor que não consigo me soltar. Quem vai secar meus olhos que estão cansados de chorar no mar? Amor assim é tão ruim, só vem pra machucar. É uma paixão que o coração não quer deixar voar. Amor assim não dá pra mim, é muita solidão. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Foi a primeira vez, quem sabe nunca mais, pois ninguém soube arrancar de minha falta e você me faz. Fiquei tão preso nesse amor que não consigo me soltar. Quem vai secar meus olhos que estão cansados de chorar o mar? Amor assim é tão ruim, só vem pra machucar. É uma paixão que o coração não quer deixar voar. Amor assim não dá pra mim, é muita solidão. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Amor assim é tão ruim, só vem pra machucar. É uma paixão que o coração não quer deixar voar. Amor assim não dá pra mim, é muita solidão. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração. Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração.